Seção 13 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Parte 2. Aproximou-se o carrasco. Aladim ajoelhou-se e ofereceu resignadamente o seu pescoço. No momento em que o verdugo alçava o alfanje afiado, ergueu-se horrível algazarra nas portas do palácio. Era o povo de Bagdá, armado e enfurecido, que havia tido conhecimento da iniquidade que ia cometer-se no divã, e vinha reclamar em altos brados a liberdade do seu benfeitor, pagando-lhe assim um eloquente tributo de gratidão pelos benefícios que o filho do povo havia prestado a todos. Morram os inimigos de Aladim! Clamaram mil e mil vozes, com impetuosidade de furacão. E machados, e sem outras armas, principiaram a bater em brecha as portas do palácio. Empalideceu o sultão, e deu ordem de suspender a execução e de soltar imediatamente Aladim. Este, nobre e generoso, não pensou em vingança. Chegando a uma janela, agradeceu ao povo a sua sincera adesão, e o tranquilizou, declarando que já não corria perigo algum. Em seguida, o exortou a que se retirasse em paz, no que foi imediatamente obedecido, com grandes e ruidosas aclamações. Depois de ter livrado deste modo de um mau passo o soberano, que tão cruelmente o havia tratado, Aladim disse ao sultão: Peço 40 dias para procurar tua filha. Se ao expirar este prazo não tiver encontrado a princesa, voltarei a pôr a minha vida entre as tuas mãos. Concedido o prazo pedido, Aladim saiu da cidade para principiar as suas pesquisas. Conhecendo, porém, que com as suas próprias forças nada conseguiria, e lembrando-se do anel, que já uma vez lhe havia servido na caverna encantada, pôs-se a esfregá-lo. E imediatamente apareceu o gênio, dizendo: Que queres, senhor? Aqui estou às tuas ordens. Se sabes onde está o meu palácio que havia edificado em Bagdá, ordeno-te que o reponha sem demora em seu lugar. Nada posso neste assunto, respondeu o gênio. Deve chamar para este serviço o gênio da lâmpada. Mal, retrucou Aladim. A lâmpada já não está em meu poder, mas não me poderás levar ao ponto onde demora agora a minha habitação? Ordena, que obedecerei. E tendo formulado a ordem, Aladim viu-se transportado ao pé do seu palácio, debaixo das janelas de sua mulher Adonida. Apesar de ser noite cerrada, Aladim reconheceu muito bem o edifício e estremeceu de alegria com o pensamento de que em breve tornaria a ver a princesa e, quiçá, a recuperar o poder perdido. Pelo momento, porém, não sabendo se o raptor estava no castelo, compreendeu que toda a prudência seria pouca. E assim, escondeu-se em um bosque de murtas, observando atentamente o aposento de Adonida. Não tardou que a princesa viesse encostar-se a uma de suas janelas, a respirar a brisa embalsamada e a confiar à noite discreta as mágoas que lhe atormentavam o coração juvenil. Achava-se tão perto Aladim que ouvia até os menores suspiros de sua mulher adorada. Quando por seus queixumes sentidos conheceu o extremo do seu sofrimento e a profundidade do seu amor, não pôde resistir mais e proferiu maviosamente as palavras: Adonida! Querida Adonida, eis-me aqui para salvar-te. A princesa soltou um pequeno grito de surpresa, mas já Aladim havia saltado à janela e estreitava aos braços a esposa adorada. Passados os primeiros momentos de terna efusão, a princesa narrou fielmente tudo quanto havia ocorrido com a lâmpada, e pela sua descrição Aladim veio a conhecer que o raptor havia sido o mágico, que outrora tão cruelmente o abandonara na caverna encantada. Teve agora dobrados motivos para castigar o malvado, e tendo sabido por Adonida que o mágico conservava a lâmpada guardada cuidadosamente no seio, compreendeu que não seria possível reavê-la enquanto o monstro estivesse com vida. Ah, meu querido esposo, disse por fim Adonida, devo confessar-te que tenho um medo horrível desta noite. Desde o primeiro momento do rapto, o mágico me persegue para que case com ele. Marcou-me um prazo e este prazo expira hoje. Como salvar-me? Sorriu meigamente Aladim ao responder. Pois não estou eu aqui? E permitirei, porventura, que alguém me arrebate o tesouro mais precioso que possuo? Tranquiliza-te, Adonida, e observa fielmente o que vou dizer-te. Em primeiro lugar, ausenta-te um momento para dar as tuas ordens para que prepare imediatamente um esplêndido banquete de núpcias. De núpcias, meu esposo? Perguntou a princesa, admirada. Sim, mas não te inquietas, que prontamente saberás o meu projeto de salvação. Ausentou-se Adonida, e Aladim chamou imediatamente o gênio do anel e ordenou-lhe que lhe dessem um veneno, capaz de matar com a prontidão do raio. O gênio entregou-lhe um papelzinho contendo uns pós formidáveis e desapareceu no momento em que Adonida voltava à sala. Estão dadas as ordens, disse ela. O mágico horrível acaba de voltar de uma excursão e está se vestindo para fazer-me a visita do costume. Tudo vai bem, disse Aladim. Hoje hás de recebê-lo mais carinhosamente que de costume. Desperta-lhe algumas esperanças. Convida-o para banquetear-se contigo e, quando o vinho começar a produzir os seus efeitos, deita-lhe na taça estes pós, que para sempre nos livrarão do inimigo monstruoso. Eu estarei perto de ti para proteger-te se for preciso. Correu tudo como Aladim havia previsto. O mágico apresentou-se ricamente adornado e lembrou à princesa que nesta noite ela devia decidir-se acerca do casamento. A princesa, que apesar de toda a sua ingenuidade não deixava de ser mulher, achou um sorriso gracioso para acolher o mágico e lhe disse: Estou persuadida de que já não posso voltar a Bagdá e que tenho de terminar a minha existência em sua companhia. De outro lado, me comove o amor profundo que me patenteia e me faz prever a possibilidade de uma solução satisfatória desta situação. Por enquanto, o convido a ceiar hoje comigo e dou-lhe licença de tratar de distrair-me. Estremeceu o mágico de prazer ao ouvir estas palavras prometedoras e, sem pressentimento algum do perigo que o ameaçava, entregou-se às delícias de uma ceia opípara, regada dos mais generosos vinhos. Por fim, a princesa deitou sutilmente os pós na taça do mágico e lhe disse: Ainda esta taça de vinho à minha saúde e nada mais terá a desejar. Febrilmente, o mágico agarrou a taça e esvaziou-a de um só trago. O efeito foi imediato. Fulminado, o monstro caiu no chão e exalou a alma nefanda. Acudiu Aladim e, rasgando a roupa do defunto, apoderou-se da lâmpada que cobriu de beijos, porque assegurava-lhe para sempre a posse pacífica de sua esposa adorada. Quando todos no palácio estavam entregues às doçuras do sono, Aladim chamou o gênio da lâmpada, que alegre e risonho apareceu perguntando: Queres que leve o palácio para Bagdá, não é assim, meu bom senhor? Sim, disse Aladim, e o mais depressa possível. Desapareceu o gênio, e por um leve sacudimento, Aladim percebeu que o palácio estava se removendo e, feliz e contente, deitou-se a dormir por sua vez. Enquanto que no centro da África, Aladim se ocupava em reconquistar a sua esposa, o velho sultão chorava amargamente em Bagdá a perda de sua filha e arrependia-se profundamente da crueldade com a qual havia tratado seu genro. Depois de uma noite cheia de insônia e regada de copioso pranto, o sultão levantou-se e, com passos vacilantes, dirigiu-se à janela para contemplar, pelo menos, o lugar onde existira a habitação esplêndida da chorada princesa. Ao olhar para fora, sentiu como um choque elétrico. — Alá e lalá! — exclamou. — Que vejo! Será verdade ou alucinação? O castelo de Aladim? Deus me perdoe os meus pecados! E vestido apenas com os passos mal seguros, os olhos cheios de lágrimas e trêmulas as mãos, o sultão saiu dos seus aposentos, atravessou a praça, transpôs o limiar do palácio reaparecido e caiu nos braços de seus filhos que na entrada o esperavam terna e amorosamente. Passados os primeiros momentos de alegria ruidosa, Aladim narrou ao sultão todas as peripécias do drama que se terminara com a morte do mágico, cujo cadáver horrendo mostrou ao sogro, ainda estendido no tapete da sala do banquete. Quis o sultão mandar arrojar o cadáver à cova imunda dos animais esfolados. Aladim, porém, ordenou ao gênio da lâmpada que o transformasse em pedra negra e o transportasse ao centro do grande deserto africano para servir de eterno espanto aos mortais que por aí transitassem. O sorriso do gênio mostrou quão agradável lhe era esta ordem, porque sempre havia detestado o mágico tão cordialmente, quão carinhosamente servia Aladim. Este continuou a vida feliz em companhia de sua querida esposa Adonida, de sua velha mãe, que o cobria de bênçãos, e de seu sogro, que, impelido pela amizade, em breve lhe passou as rédeas do governo para maior ventura e satisfação do povo, regido sábia e justamente. Fim da seção 13. Fim de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa.